O 99 decimal 8, obrigado, bom dia, bom trabalho. Azul 4299. Novembro, Evita, pode para o ataque. É, novembro, Evita, na escuta. É a novembro, Vitor, é a torre. Zona 79, livre decolagem, Piscina 0, vento 1, 8, 0 graus, 0, 8, 9. Livre decolagem, Piscina 0, Zona 79. Zona 79 decolada, zona 5 chama controle 199 decimal 8, bom voo. 198, só 2179. Terra 90, Vitor, na escuta? O senhor tem mais um minuto para o seu slot não vencer, no caso ele vai até os 196, já está ciente? Ah, novembro, Vitor, para informação, na verdade, o seu slot venceu agora. São no 2 e 1,6 no momento. Então aguarde um instante que tentaremos coordenar aqui com o CGN. Chegamento 3 e 1,2, bom dia, quando está na próxima. Ocean 63, 1,2, livre a linha e decolar para o sono 0, vento 1, 70 graus, 089. Gente, ele decola na 3 e 1,2. Novembro, Vitor, reporta na papá. 963, 12, decolado 18, chama controle em 199, decimal 8, bom voo. 198, boa. Meu nome é Bebita Lima, tem que abster no site. Ah, não, bebê, Vitor, livre decolagem, pista no site, vento 180, 0 graus, 08, não. Não, bebê, Vitor, copiou, Tony? Novembro, Vitor, decolado aos 22, chama controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, muito grato, Vitor. Torre Salvador, bom dia, da 3304.0 no zero, pronto. 3304, livraria e decolapso no zero, vento 190 graus, 08, não. Ali decola no zero, tá 3304. Dan 3304, decolado 26, chama controle em 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, até a próxima. 04. Torre, trip 5217 no localizador estabilizado. Trip 5247, continua a aproximação, reporta abaixado e travado. Abaixado e travado, trip 5217. Trip 5217, aguarda a autorização de pouso. A gente aguarda. Tráfego avistado, livre pouso, piscina 0, vento 200 graus, 08. Livre pouso, 5207. Salvador, bom dia, 3663, pode estar dando zero pronto. 3663, visual com tráfego nacional. Sente, após a passagem do tráfego, ali mantém que é 090. Após a grama feta, 3090. Trip 5217, follow 30, livre direito, chama sol em 1, 21, decimal 1. 1, 21, boa. Autorizado a decolar para o 10, vento 170 graus, 08, nosso. Livre decolagem da 10, até 3663. Torre Salvador, bom dia, até 3759, pronto para tirar da pista 10. 3859, após a rolagem do tráfego à frente, ali mantém cabeceira 10. Após o tráfego da companhia, ele mantém a pista ali. Decoladas 33, chama controle em 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, tá, 3663. Da 3859, livre decolagem, pista 10, vento 160 graus, 09, nosso. Já, tá, 3223, bom dia. Alinho, mantém cabeceira no zero. 3859, decolar 236, chama controle em 199, decimal 8, bom voo. Tá, bom dia, 3859. Azul 9979, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, Azul passarelo 2223, livre decolagem, piso no 0, vento 160 graus, 109. Livre decolagem, passarelo 223. Até os casulos já acionados? Tente, reporte pronto para decolagem. Passarelo 2223, decolar 239, chama controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, senhorita, bom trabalho. Azul 9979, informa que o tráfego que decolou à sua frente também é curva à direita. Ou sua guarda mais um minuto para sua decolagem, informa um tráfego a uma milha do centro. Torre Boja, trip 5494 no lock. Trip 5494, cheque trem livre, ponto piscina 0, vento 1, 60 graus, 099. Em cima, reportará quando baixar travado. Tráfico azul já acionado, correção já acionado, corrigindo. Tráfico azul, reporte quando fora do solo, vento no aeródromo é 160 graus, 109, altímetro 1018. Afirmativo, 1018, decolando da presente com pro norte. Tráfico azul, acionando transponder 5033. 3-3. Para o trip, está alocado para o céu, mas continuou. Baixou e travou o trip. Trip 5494, ciente, confirmando. Livre pouso, vento é 160 graus, 109. Livre pouso, trip. Trip 5494, para informação, helicóptero à sua esquerda, mantendo 500 pés, comprou a norte, não interfere na sua aproximação. 7, trip. Casulo está fora do solo na vertical da rotatória. Patas Casulo fora do solo às 4-1. Chama controle em 119 decimal 8, um bom voo. 198, passar o regresso. Salvador é o papapapá, Mike Eco Delta, bom dia. Bom dia, Mike Eco Delta, autorizando o cruzamento final do 1-0, vou girando base pela direita, dono 7. Botará girando base do 1-7, direita, o Mike Eco Delta. Azul 9979, alinhar e manter, pistão 1-0. Quadro no solo azul 44, ao nível à direita, solo 121 no 1. Direita 121 no 1, trip. Boa. Quadro 9979 autorizado, decolagem, vento no 90 graus, 089. Autorizado, decolagem, 9979 da Azul. Mike Eco Delta ingressando base do 1-7 pela direita. Confirma? Mike Eco Delta, senhor, ingressando base da 1-7 pela direita. Ciente, avistado, check trem livre pouso, cabeceira 1-7, o vento 180 graus 089, Mike Eco Delta. Delta baixado e travado. Azul 9979, decolado aos 4:30, chame o controle 119 decimal 8, meu voo. Controle 1998, 9979, obrigado. possível. Livre acionar chame táxi. Me confirma o teu bip, gente viu o teu bip, autonomia? Então, ocupe 03 a bordo, isso? Ok, gente, chame pro táxi. Solos 48, estacionou a frequência livre, Mike Eco Delta. Vai que com Delta estacionar a frequência livre. Tom foi os 48. Atmosfera pronto, bom dia, torre, acionamento de novo. 6311, está livre ingresso e decolagem, vento 160 graus, 099. Livre decolagem da 10, acionamento 6311. Decolado decolada 56, chame o controle em 198, bom voo. 198, boa. Torre Salvador, bom dia, gol no 621, estabilizado no X-ray da 10. 621, tem livre pouso, pistão 0, vento 170 graus, 089. Livre pouso, 10, gol no 621. No 621, check trem. Trem baixado travado, gol no 621. Quem chamou, confirme? Pro progresso? Autorizado o ingresso, táxi via pista, informe alinhado e pronto para a decolagem. Tango Delta Quebec, como recebe o controle? Gente, desse mantenha nível 050 na chegada a Mari. Chame para a decolagem. ILS X-Ray, Sona 0, reposto estabilizado. Oi, você está pronto para decolar? Ok, Bravo, informe CA livre de decolagem, vento 170 graus, 08 nós. Fique atento a urubus aí no eixo de decolagem, ok? Oceaner 6250, completa aproximação, torre 98, decimal 95. Bom dia, Oceaner 6250. Final, baixado, tratado 10. 2000 pés. Pouso, vento no 70 graus, 099. Livre, pouso, cabeceira 10, 6250. Papapá, Bravo, uniforme, Serra. Decolado aos 02, chame o controle 1198, vovô. Bravo, informe se acoplou a torre. Ação final, o tráfego que precede na aproximação a 7 milhas, um Airbus 320. Pronto, decolagem? Tem já Bravo da escuta? 198, Bravo, informe se Aguarde a autorização para cruzar o campo. Só confirmando, é pouso, não é isso? Pouso aqui no Pátio 4? Ok. Então, tá livre. Prosseguir. A pouso direto no Pátio 4? Zona 1, como recebe o controle? 192. Chame na final para o pouso. Pouso de abraço. 133, decimal 95. Luna 630, tráfego do pré-sede agora é 612 de milhas. Complete a aproximação, torre 198, decimal 95. É, bom dia, vou na 630. Letra de safe, está 1 a 0, reporte estabilizado. É com a foto. O vento 170 com 82, aguarde o bicho livre. Guarda, Terra subir, mantém nível 080, saída coral, vigilância. O chart, runway 10, American 238. Desça para 3 mil pés, altímetro 1018. Jorge Abravo, informe o solo controlado do Pátio 4, sem interferir o eixo de aproximação da 10, vento 180 com 8 nós. Chamará no solo controlado do Pátio 4, informe de Abravo. Golo 1300, para a informação, à sua esquerda, tem um helicóptero aproximando para pouso nos hangares, no pátio adjacente à cabeceira 17, não vai interferir na sua aproximação. Ciente, informe de Abravo. O Golo consciente, o Golo? Consciente. O Golo 630, livre pouso 180 com 8 nós. Livre pouso 180, 8. O Xenia 6250, solo 05, chama o solo 211. Confirmando 211? 211. Bom dia, é a 250. O Tango de Abravo viu estar visual com o Boeing na final, não é isso? Afirmo, Tango de Abravo. Estou no solo controlado, pátio 4, vento 180 graus, 092. Chamará no solo controlado, também de abraço. Eco Alfa Oscar se modulou para o controle. Tango Delta Quebec, iremos coordenar com a torre. Mantenha essa aproximação quando transferido para a torre e coordene para girar a base, para pouso na pista 97. Do radar para sequenciamento curva esquerda para o 010, tem como limite o localizador. Esquerda 010 como limite o localizador Tango Delta Quebec. Esquerda 010, limite o Tango Delta American 238, line up and wait. Line up and wait, American 238. Volume 130 no solo 07, chama o solo 211. 211. Tango de Abravo, stand by no transponder. American 228, 04 takeoff, runway 10, wind is 170 degrees, 08 knots. Airport takeoff 10, American. Bravo Eco 20 está cruzando 050. Vai ultrapassar o curso, está pela 320, Salvador agora. Solo 08, bom dia. Até a próxima decolagem. Tango Delta Quebec, curva direita para o 040, permanece o limite radial 320 de Salvador. Direita 040, confirmado. Então, o Delta Quebec desça para 2 mil pés. Entre Eco Alfa Oscar, reporte estabilizado. São 3896, sendo identificação, chega da Mari, vê se mantém nível 050, altímetro na 09. Espera a próxima. Ali mantém, Luna 65. Ali mantém no 0, Luna 65. American 228, agora at 10, contact us over the departure 119.8. 19, good day, American 228. American Lines 238, radio contact, climb to the level 360, moment departure. Qual a forma complete aproximação, torre no 8 decimal 95? Tá pronto. Torre, bom dia, o Eco Alfa Oscar estabilizou no localizador. Bom dia, continua a aproximação e aguarde pista livre, Eco Alfa Oscar. Aguardando intenção no 7. Então informe quando pronto para o cancelamento. Reportará. Indicação, chega da Mari. Leite mantém nível 060, altímetro 1098. Decolar. Eu vou decolar, meu nome é assim. Tango Delta Quebec é autorizado a interceptar o localizador, pista 190, reporte estabilizado. Tem uns 2 minutos, 3 minutos. Decolou, falou de decolagem aqui aos 10. 2 minutos. Tango 190. Para o cancelamento já visual, Eco Alfa Oscar. Confirme. Para cancelamento, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, plano IFR cancelado aos 13, 12. Reporte na final da 17 com trem baixado e travado. Reportará o Eco Alfa Oscar.